Está começando mais um Cashfonia, o podcast musical mais aleatório do planeta. Tenho de novo o prazer e a honra de chamar meus amigos de bancada para mais uma jornada. Hoje, especialmente, estamos nos estúdios Eiffel, em Santo André, gravando pela primeira vez com todo mundo junto, um de frente pro outro. Aquele clima mais descontraído, mas ao mesmo tempo mais intimista. Vitor, o New York Jets do dub. Como vai você? Só lançando bola, amigão. Marco, o New York Rangers do Hard Rock. Tudo bem? Ah, mais ou menos, cara. Tô triste aí. O Rangers perdeu de novo, né? Ah, mas vira, né? Tudo bem. Dá pra virar. Em busca da Stanley Cup. Guilherme, o New York Mets do Heavyside. Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo certo. Eu sou Heitor Agatês, o New York Yankees do Future Pop. Amigos aqui da mesa e todos que nos ouvem pra esse mundão afora. Olha, a Cashfonia chega hoje ao seu quinto episódio. Em razão disso, trouxemos para o nosso bate-papo groselento aqui um quinto elemento. Sim! Por favor, rufem os tambores. É com imensa satisfação que anuncio aqui a presença do cara, ó, que abriga nesse belíssimo corpo um coração de mãe, um Tiranossauro Rex e um R2-D2. É! Ó, o cara é tatuador, gastrônomo, designer, gamer, multi-instrumentista. É também fã de Misfits, Megadeth, Metallica e o MC Bin Laden. O Ayrton Senna do Battlefield, o Majin Buu de Santo André, o Omar Hassan de Andeara, o Mark Pierre White de Piracaia, o Pobusto de Jonópolis, Pedro! É um prazer. Cara, seja muito bem-vindo a esse bate-papo reluzente, repleto de viciados em música. Você tem a honra, né? Ou a frustração de ser o primeiro convidado do Cashfonia. Parabéns. Com muito prazer. Muito obrigado aí pelo convite. Muito feliz de estar participando desse episódio aqui, com essa meninada legal aqui. Só gente bonita, né? Só gente boa. Legal. Só gente bacana. Hoje a gente vai dar uma guinada mortal no tema e discutir sobre uma das bandas que teve a bênção de contar com um dos maiores gênios da música pesada e ainda contar com uma das melhores formações do metal. Estamos falando simplesmente de ou, pra você aí que é do Metal Maloca, nosso querido Death, o glorioso Death. A pronúncia não importa, e sim o arrebento, o esculacho, a pedrada que os caras criaram entre as décadas de 80 e 90. Mas calma, e antes a gente vai agradecer o feedback que recebemos das queridas pessoas que ouvem nosso humilde programa. O Murilo Ishikawa, nosso amigo Musa, que tá lá na Estônia, terra de Vanilla Ninja, hein? Ah, que saudade daquelas meninas. Olha, ele disse que gostou bastante do programa, que tá engraçado. Taradas. Vai ser um cara bom pra chamar quando a gente comentar de música extrema nórdica, né? Ou daqueles eletrônicos mais obscuros que eu sei que o cara tem bastante contato. Ou isso. CPM22 também. Pode ser, cara, sim. Fãzaço. E daí fãzaço. Nossa, sim, nossa, confesso. Ele é fã de atmosférico e black metal. Ele a mãe dele colocava ele pra dormir com um Burzum. É. Pode ser. Aliás, acho que eu conheci o Burzum com ele. Murilo Eclético. Foda. Musa, estamos com saudade de você. Olha, tem também o Pietro Ferrari, outro amigo meu das antigas aí, cara fã de Led Zeppelin. O cara é fãzaço de Danko Jones e comentou que eu vi as psicodelias malucas lá do nosso programa número 3, que foi sobre Couch Rock. Deixou o cara com, abre aspas, uma batida lisérgica. Pediu pra gente comentar dos álbuns lá do Ronnie Von. Então, creio que ele esteja se referindo àquela fase lá de 68, 69, 70. Lá com, pra mim, um dos melhores títulos aí da discografia nacional. A misteriosa luta do reino de para sempre contra o império de nunca mais. Cara, esse Ronnie Von é um gênio. Olha, ele também gostou aí que a gente comentou de som imaginário. Falou que lá nos tempos de festa no Canil, lá na USP, ele ouvia isso e ficava muito chapado. Aí, ele, pra fechar aqui, pediu pra gente fazer um especial da cena Rock in Opposition aí, com Artzoid e outros biruletas de plantão. Olha, mais um feedback também internacional. Temos a nossa querida Marcela Reis, lá em Londres. Nossa queridíssima amiga Kill. Mega, mega, mega fã de Smiths. E tem tatuado, hein? Tem tatuado. Quantas tatuas do Smith? Só uma? Não, eu fiz uma. Umas 32. Uma no braço dela, mas ela tem... Fez mesmo? Tem outra. Tem fotos, tem vídeo? Tem uma no RIM também. Do RIM, aquela banda His Infernal Majesty, também, do Bam Margera. Que banda ruim. Heartagram. Aqui eu com certeza fará parte dessa nossa lista de convidados um dia. Opa, beijo, Kill. Sem dúvida. A gente vai tomar um chá da 5 aí, qualquer coisa, se não rolar aqui. Chá da 5 com cocaína. A gente tá pop nas gringas, hein, mano? Pô, tamo bombando. Mas não tem comentário gringo, nenhum brasileiro ouve essa porra aí, mano. A gente é forte na ABC, cara. Triste. Queria agradecer a Paula Frias aí, que tá fazendo a peregrinação da Costa Leste rumo à Costa Oeste. Eu tenho um carinho especial por ela, que ela é a mais fiel representante aí do meu fã-clube imaginário e é a idealizadora da minha campanha rumo ao estrelato na falecida MTV. Então, muito obrigado pela força. É nóis, um mega beijo pra você. E mais uma vez o comentário aqui do nosso querido amigo Christian Costa. Ele falou, o programa é muito bom, conheci a parte dos citados, mas não fazia ideia da Ninja Tune. Foi da hora saber o que liga esse pessoal. Aliás, também não fazia ideia do significado de diversos desses rótulos que a gente sempre esbarra em All Music. Agradeço muito pelos esclarecimentos. E a Brainfeeder tem o disco do ano, ele comentou aqui do The Epic, do Kamasi Washington, fudido. Que vale dizer que a gente tinha falado, mas acabou caindo na edição por alguns... Por motivos diversos. Motivos de exagero aqui. Exatamente. Do nosso cast aqui. Cria polêmica nos bastidores, né? Pra variar. E aí ele comentou aqui, Hackers, melhor filme da Angelina Jolie. Concordou. É mesmo, aí ó. Com essa informação. Valeu, Cris, eu sabia que alguém concordava comigo. E o pior obrigado, é que eu fui cara. Olhar lá no... E é o melhor. Se eu olhar a filmografia dela, acho que é o melhor mesmo. Tá difícil achar um melhor. O que você acha, meu irmão? Malévola. Senhor e senhora Smith. Guia. Guia. Garota interrompida. Também comentou do vídeo do Jagga Jazzist na igreja. Pra quem não viu, procura, que vale a pena. Vídeo bom, hein? Vídeo bom, vale a pena. É da hora a vida demais. Então é nóis. Muito obrigado mais uma vez. Ele falou que é da hora a vida demais? Isso. É isso que ele falou? Ele quis dizer que o cara tá empolgado com isso. A vida é da hora demais aí, alto astral. Good vibes. Explosão, Cris. Explosão. Você aí participe, interaja com a gente aqui do Castfonia através do soundcloud.com/castfonia ou então castfonia.cropsix.com. Como sempre, lembrando, aquele Cropsix ROP meia dúzia. É isso, né, Vitor? Isso aí, explode uns comentários. Explode uns comentários, tem o Facebook também. É Toys. E a gente promete que vai ler a Toys aí. Using emotion of light while under the sleeping. Eu ouso aqui afirmar que, de início, o Death foi uma banda que sempre buscou a perfeição, né? Vocês, e principalmente Pedro, o manjador do rolê aqui. Manja rola. Opa! Da hora aqui no Rio, manjador é... Eu acho que vale lembrar que existe outra banda chamada Death também, que não é essa que a gente tá falando. Pô, eu pensei que a gente ia falar do Protopunk hoje, só ouvi o Death de Detroit, cara. Porra. Pedrão, você aí que manja ter mais contato com os caras, não sei se pessoalmente ou em algum universo paralelo, mas discorra sobre Death. Tudo começou em 1983 com o Mantas, que era o primeiro projeto do Chuck. Ele quer cobertores. Mantas sabe? Evitar infiltração, essas coisas aí. Ele que era filho caçula, irmão de mais dois. O irmão dele chamado Frank e a irmã chamada Beta. Vixe, mano. O cara dormiu com o Bozo. Não, vale... Vale tudo! Quando... Quase tudo, né? Segundo o Gil, o legislador. Segundo Gil. Em 86, a família dele se mudou pra Toronto, no Canadá. Foi quando ele entrou pra uma banda que chama Slaughter. Slaughter. De trash lá do Canadá. Ele ficou um tempo lá, mas depois já regressou, já voltou pro Death, né? Ele teve participação em outras bandas, como o Voodoo Cult, que é uma banda de stars, assim, do trash. Tinha participação do Dave Lombardo na bateria. Nossa, Dave Lombardo, hein? O Mili Petrosa na guitarra também. Ai, meu Deus. Então, monstros do trash aí. O nome é muito bom, do cu. Uma curiosidade, ele disse que se ele não fosse guitarrista e vocalista do Def, ele gostaria de ser veterinário ou cozinheiro. Caralho. Eu acho que tem a ver, tem a ver. Parece você, né, Pedro? Ah, eu quero ser piloto de rally ou cozinheiro. Vocalista do Def. Da hora, belo sonho. Uma coisa que eu nunca me conformei muito com o Death. Na verdade, é uma questão geográfica. O Death e o Kelly Slater. Porque os dois são da Flórida, cara. Não tem como uma banda de Death Metal ser da Flórida. Eu sempre achei surfista. Isso estranho também. É mais estranho, cara. Uma banda de Death Metal da Flórida. Pô, mas sim. Teve. Os caras são de Orlando ainda. Tá rolando cena Orlando. Da Flórida aí. Você tem a. Tem Cannibal Corpse, que acho que é da Flórida. Você era pagode formado por todos os brasileiros. Pô, mas você tem a Disney lá, né? Você tem tanta coisa bacana. bacana pra fazer. Você vai pra coisa. Né? Já pensou, o moleque chega aos 14 anos. Isso, né? É raiva, anos lá na Flórida. Filhinho, você quer tocar death metal e ir pra Disney? Mamãe, eu quero death metal. Faz uma banda. Não, o cara vê tanto turista chegando lá, tanta gente. Pô, acho que o Morbid Angel é da Flórida também. Alguma coisa assim. Tem uns medalhões aí do... Caramba. Enfim, eu nunca me conformei dessas duas coisas terminando da Flórida, assim. Nem o Gators também, né? Oh, o debut da banda aí foi o Scream Bloody Gore, em 1987. É, o debut oficial. O que vocês acham, né, aí desse álbum? Eu curto pra caralho, mano. Denso. Eu gosto muito. É bem aquele... É um death metal típico, né? Agressivo. Cara, é um barulho muito gore, assim, tá ligado? A temática é bem gore. Dá pra ver pela capa, já, é bem... Cara, é death metal, né? Como ele nasceu, assim. Uma coisa rápida, agressiva. Uma pegada brutal. Bem possessed, assim. Na minha opinião, é um dos melhores álbuns de death metal que você pode ouvir. Exatamente. Mas é um álbum bem ruim. Não é muito entendo do meu gosto. Entendo que vocês dizem. Um álbum difícil, né? Eu já sou o contraponto que eu gosto. Gosto. É um álbum de death metal, você que... E genial o nome das músicas. Como ele é, como ele nasceu. Sim. Aí, esse é um bom trabalho. Tem uma citação boa aqui pra ilustrar as letras. Choking on your blood, I shit onto your guts. Muito educativo. Zombie Ritual. Ele escrevia isso na fila da montanha-russa na Disney. Eu traduzi essas letras pra minha mãe, porque ela me pediu. As letras do Def é bom tocar nesse ponto, né? Porque a banda é muito famosa pelas letras do Chuck, tem muita coisa de filosofia, o cara atingiu um nível poético legal. Mas é bom deixar claro que não aqui. Nessa fase era o... No começo era... É o Scream Bloody Gore, cara. Bastante gore, bastante sangue. Não, é infantil, é vergonha alheia total. Cara, eu não acho legal. Vergonha alheia. Eu queria ser amigo do Chuck. O que eu acho legal... É o precursor do negócio. Eu acho zoado, a letra é uma bosta, tá ligado? Ele estava no seu tempo. É meio baseado em filme de terror. Cara, o que eu acho legal é que nessa época era meio que moda, assim, a galera trazer o tema do satanismo para as letras, né? Pode crer. E eles nunca passaram perto do satanismo. Isso é interessante. Ele até fala isso. Eles sempre foram pro lado gore, assim, zumbi, infernal, mas... Morte, mas fantasia, ficção, assim, né? É, o cara queria chocar de outra forma, assim. Sim. Então aquela coisa de adolescente revoltado, né? Exatamente. Se você tem... não passa muito disso, querer chocar os pais que vão pra Disney. Então, exatamente. Usar a expressão chocar o Mickey. Você falar de gore. Pro nosso público na Flórida, você que tem 14 anos, tá esperando seus pais na fila da Abercrombie, baixa aí o Scream Bloody Gore, pega no iTunes, sei lá. Sim, e sim. Ou se você tem 16 anos e tá esperando um filho. aí é bom, meu. Foi lá pra sua mulher ouvir na gravidez. Nossa, que ela não vai ter mais cólicas. Nem... Vai cagar ele de primeira. Eita, pô, louco. Bom, o que impressiona nesse álbum, assim, pra mim, principalmente é o vocal, porque ele faz um gutural bem feito, assim. Gravão. Um técnico foda, mesmo, você vê que o cara manjava fazer a parada. Porque não é só aquele meio que vocal rápido, desleixado, despretensioso, é uma... É uma persona, né? É verdade. É. E toda a parte técnica, né? Você vê que os solos, por exemplo, eles vão pro saco, porque... Ah, não, ele é bem mal produzido, assim. Total, tipo, tira os médios, deixa malvadão, grave, tá, puta. É uma bomba malvada. Bololô, né? É famoso. Exatamente. Uma bomba malvada. Bom, seguindo... Leprosy de 88. Comentários, galera. Melhor álbum do Def. Capa animal. Capa cara animal. Vai falar sobre... Não, sobre por mim eu só falo do Leprosy, porque pra mim é um dos melhores álbuns do metal. É, a capa é bem foda mesmo. O artista da capa, uma curiosidade, é o Ed Repka. Ele também fez vários outros álbuns famosos, como o Rust in Peace do Megadeth. Eu sabia que eu conhecia. Pixels do Megadeth também. Verdade. Um álbum do Toxic Holocaust também. Pode crer. Pode se colocar, acho que foi citado. Põe lá na lista do Ranger. Indexação vai ser da hora. Bom, liricamente, então, aqui no Leprosy a gente já tem uma preocupação com alguns assuntos mais sérios, né? Ele fala de doenças, obviamente, Leprosy. Pessoa que sofre da doença acaba sendo estigmatizada pela sociedade. Excluída. Ele trata bem desse ponto. E também a última mais forte é um clássico da banda, que é Pull the Plug. Que fala sobre eutanásia. Eu, pelo menos, enxergo dessa forma. Com certeza. É o single desse álbum, se for ver, né? né? Tipo, é. Se fosse pra definir um single... E foi uma das Plague. Poucas músicas do início do Death que eles ainda tocavam no repertório, né? Que continuou no repertório. E essa foi uma das poucas músicas que eu tirei o solo inteiro na minha vida, assim. Eu fiquei, tipo, uns 10 dias tirando o Pull the Plug. É, então, um puta de um som. É, essas duas músicas eu destacaria, até Open Casket também, que tem uma reflexão interessante a respeito da morte. É, puta som, velho. De um modo geral, não é aquela evolução lírica. É uma continuidade. Vai muito gore, muita besteira mas ainda. Começa a se afastar mas um pouquinho, a música... né? Começa a afastar. Ela dá um passinho pra frente ali, a sonoridade é a mesma, né? Sim, sim. Aquele death metal, mas começa também... Mas eu acho mas é um muito pouco menos ruído. Você já começa a enxergar o death ali. Aquela coisa, né? O primeiro disco ele gravou sozinho e só chamou o cara pra gravar a bateria. Nesse já tinha uma banda por trás, né? Então é um pouco mais bem tocado, mais bem produzido e tal. Bom, Spiritual Healing de 1990. Guitarreiro, em primeiro lugar, um disco guitarreiro. Quem gosta de guitarra é um prato cheio. Ele é bem mais técnico, né? Já tem umas pegadas bem mais técnicas. É, já parte aí pra um pé já no progressivo, né? Começa assim... Sim, muita dobra. Né? Muito. Você vê que o solo já tem a assinatura de cada guitarrista, sabe? Sim. Não é mais aquela fritação desenfreada, assim. Já começa a aparecer um pouco daquela coisa que viria a se desenvolver do death, que eu particularmente gosto bastante. São extremamente ouvível, né? Sim. Exato. Também nas letras, né? Que já abordam uns assuntos mais diferentes. Até você pegar o título do álbum, né? Tipo, Spiritual Healing, como se fosse uma crítica aí, sei lá, às igrejas. É uma crítica ao charlatanismo, né? É, exatamente. Resumindo... Tá na capa, né? Tá na capa, crítica ao charlatanismo, não poderia ser mais atual. Uh-huh. Particularmente, eu acho que foi até um downgrade ali do Leprosy em termos de letra, porque não se sentiu uma evolução muito forte, assim. Mas o tema muda, né? O tema muda, exato. Tem uma faixa que você vê que é muito boa, que tem uma letra muito boa, outras ainda estão naquela coisa... Elas soam como comentários raivosos sobre assuntos batidos, mas sem qualquer proposta de apresentar uma solução plausível. Sim. A respeito do que eles só falam, isso é terrível. Isso é terrível, mas... Isso é terrível. Não é. Terrível. Exatamente. Isso é terrível, meu amigo. Não, eu acho parece que... ter uma... Tava meio num estágio embrionário ainda essa evolução de letras sem Chuck, dúvida, né? Sem dúvida. Se você pegar pro começo, eu acho que tá bastante diferente. Ah, sim. Pro primeiro disco. Só que se você for comparar com o que veio um tempo depois, Exato. Tá também diferente. Esse é o primeiro disco que você pode ver um termo bom, assim. Quê de metal técnico, assim. É. Os outros eram só metal, assim, extremo. Esse já tem mais... Já metal no sentido ruim, assim, da palavra. Já tem... As composições já são mais pensadas e tudo mais. E um outro bagulho também é você percebe uma abundância nos vocais, assim, que não é mais aquele gutural bem gravão, assim. Ele começa a abrir mais pro agudo, né? Então já é um timbre mais médio e tal, mais rasgadão, que já dá pra entender um pouco mais do que ele tá falando ali. Ao contrário de Cannibal Corpse aí, que os caras parecem fazer uma questão de a cada álbum piorar os vocais. É o lo-fi metal. É, boa. Human, de 1991. Aí sim. Mudou. Meu amigo. Agora o death virou o death que a gente conhece, assim, que aí acho que eles subiram o degrau, né? Sim. As bandas de death metal ficaram lá embaixo, achando, tocando death metal da hora. Esse sabe? Álbum, esse álbum... Death metal da hora, pá. Cara, ele do começo ao fim é uma porrada só, absurda, fechando com Vacant Planets, que é um som pesado também pra caramba. Cara. Esse álbum é... É um dos meus preferidos, assim, pelo peso dele e a construção das músicas dele, assim. É o primeiro disco com o Steve DiGiorgio, né, no baixo. Já com Pastores do Death Metal. Então, mas esse não é com Fretless ainda, né? Eu acho que é a partir do próximo que ele... Ah, nesse ele não... Não. Cara, Lack of Comprehension é um som... É o meu preferido desse álbum. É um dos meus preferidos. Sem dúvida. Da banda, eu diria. Desse álbum, eu fico entre o Lack of Comprehension e o Together as One. Eu gosto de Flattening of Motions. Acho um... Já entra... Sem massagem. Lack of Comprehension tem... preliminares, tem uma história nossa interessante, né, que nos do MSN lá. É verdade. Eu mandei essa faixa pro Marco como sendo a faixa mais pesada que eu já tinha ouvido na minha vida. O cara me manda a faixa falando isso, tá ligado? Aí eu começo a ouvir uns 30 segundos só de uma guitarrinha safada lá. Eu falei, ah, o cara tá me zoando. Me mandou tipo o som do gato, tá ligado? Aí, de repente, meu irmão, começa uma porradaria. Aí é porrada. Aí eu entendi o que ele tava querendo dizer. E, porra, a gente tá sempre falando das letras. O Hillman foi um divisor de águas na carreira da banda, principalmente nesse sentido, porque aí, agora esquece ficar lendo encarte enquanto você ouve o disco, porque, meu, o negócio, você não vai compreender aquilo lendo uma vez só. Você tem que pegar, sentar, tem que usar um dicionário. Se dedicar. Acho que até quem é anglófono nativo precisa do dicionário, né? Porque o cara recorre a umas palavras que... Uma erudição, né? E mais uma vez você já consegue notar também uma mudança no vocal do Chuck. Sim, já cada tá... vez mais agudo, cada vez mais... Mais agudo não como o mestre André Matos, mas... não, ainda gutural, mas... Mas o virtuosismo também agora já atingiu um nível... Sim, sim. Principalmente bateria, assim, já era. Já é uma banda técnica. Exato. Eu acho que aqui nesse você já pode... Deixando um pouco gosto death metal. Gosto de death metal, assim. Você inclui o death. Sim. Só que depois você vê, acho que do Hillman pra frente, eu gosto de death metal, e você falar que gosta de death, fala, porra, death é death. Não é mais um death metal, já, assim, é um bagulho... Já começa a criar umas características próprias, assim, então. Exato. Individual Thought Pattern, 1993, eu sei que é o preferido do Guilherme, então, cara, manda pau. Eu sei que é o preferido já pelo nome. Essa é a camiseta mais popular do Def também. Justo. Com certeza. A camiseta que mais vendeu, hein? Esse é o meu disco favorito, pra mim, a obra suprema do Def, talvez a obra suprema do metal extremo. Ô, louco. Eu acredito que muito difícil encontrar algum precedente pra esse disco, ou até algum álbum que esteja ali pau a pau. O que eu acho animal são as melodias. Eles começaram a abusar de melodia. Sim. Melodia, de assim, guitarra, que... Assim, exato. Né? Que dá vontade de sair cantando, sair assobiando, assim, sabe? Delícia. Porra. Cara, que é isso que você tá subindo? É Blowing the Wind? Não, cara, é Death. Nothing is Everything. Um puta som, uma melodia que não sai da cabeça. Mentally Blind. Os caras têm o dom de ser melódico e extremo ao mesmo tempo. Sim. E técnico. Técnico sempre. Como sempre, Uma coisa relativamente rara de se ver. Um outro exemplo que eu gosto de citar é o At the Heart of Winter, do Immortal. Pode crer. Que também consegue chegar nesse nível de ter bastante melodia e bastante peso. Só fazer um parênteses aqui e criar mais uma polêmica... Immortal nunca foi black metal, e sim um heavy metal norueguês. O nome do disco, como o Pedro falou, eu acho perfeito esse conceito, sabe? É você tirar... tudo que ele já quer dizer com esse conceito, que é excluir o pensamento da massa, sabe? Porque a massa como um todo não pensa. Então, pode estipulemos crer, padrões isso, individuais cara, isso, de pensamento. Como diria Nando, genial! Uma coisa que o Death mandou muito bem sempre, que eu chamo de noção básica da música, é noção número básica de faixas e, total, e duração total. Porque, ó, você pode pega crer. Aqui o Individual Top Patterns, 10 faixas, 40 minutos. Isso aí, cara, se todo mundo tivesse essa merda de bom gosto... É relação gente... custo-benefício. É, assim, cara. É uma das poucas coisas que devia existir um padrão na música, assim. Porque, porra, ouvir disco de 20 músicas já não dá. O mundo deveria ser medido em... Ah, isso aqui dura um Raining Blood, 28 minutos. Ah, isso aqui dura um Zé Paton, 5 horas sim. e meia. Exato. Ou uma demo do DKR. 15 minutos. 3 minutos e meio. Disco do Mino. Cara, meu som preferido desse álbum é The Philosopher. Boa. É o hit, né? A música da MTV. É o hit. Sai o clipe desse som. Até clipe. Mas a letra dessa música é fenomenal. Bom, então. Nossa homenagem aí ao grande filósofo, pensador, mais do que contemporâneo, Olavo de Carvalho. Eita. Aí, cara. Eita, olha como você fala do professor, hein? Pô, fechou? Só tem um, cara. Bom, a formação do Individual Thought Patterns pra mim é o auge do Death. Sim, é tipo... É super grupo, né? Ah, totalmente. Os caras reuniram Gene Hoglan na bateria, o Steve DiGiorgio novamente tá no baixo, agora tocando fretless, então. É, eu não sei, pode ser que tenha também fretless no outro, mas o que fica bem evidente é nesse, assim. Yeah. O baixo alto, baixo... Sim. Faz toda a diferença. E o Andy LaRock na guitarra, que se mostra um cara muito criativo. Então. Só pra quem não tem uma noção aí de quem são esses caras, ó, o Gene Hoglan já tocou com Dark Angel, Testament, Forbidden, aí, ícones sim. lá dos anos Thresh 80, metal. Da trecheira. Pra galerinha mais nova, tipo, sei lá, anos 90. 92 mil, né? Tem Strapping Young Lad aí, tem Devin Townsend. homenagem ao nosso Silas Fernandes aí. Excelente gosto musical. O nosso adoramos, Silas, cara. O atacante do Arifute também. O Silas era tendo... caixa asterisquinho ali, ó. Não errava pênalti, não. Silas pensava no São Paulo, eu acho. Ele tocou no Dark Angel. Tocou no Dark Angel. Se eu não me engano... Ele era o líder do Dark Angel. Tem uma galera... Ele gravou assim... Era batera, era o Darkness Sands, acho, alguma coisa. Tem uma galera que afirma que ele foi o meio que o precursor do Tupá na bateria. Pode com ser, o Dark Angel, quando ele tava no Dark Angel. Só completar aqui, ó. O Steve George no baixo aí também, ó. O cara tocou no Testament e no Sabbath, acho que faz jus, né? Essa pegada mais técnica. Sim. Isso foi antes do Steve George começar a fabricar violões no Brasil. Caralho, isso foi antes, então foi no século 10, 19. Tocando aí no Sabbath, fazendo jus a essa técnica aí que ele acrescentou, não, porque o Death já era bem técnico, né? Mas sim, pra quem conhece aí Sabbath, é uma pegada bem, bem bruta mesmo. E o, pô, o cara tocou com o Sebastian Bach, Eterna. Fernando Lima lá das O cara. Como ele era. Pegou pesado, velho. Como ele era bonita. E tem também o Andy Lau. Sebastian Bach do lado errado do. Do lado errado do Oceano do Atlântico. Oceano. E pra finalizar, na guitarra Andy LaRock aí, pô, o cara tocou com o King Diamond, um dos ícones do heavy metal. Ícone da maquiagem. É, justo, justo. Participou, pô, no álbum do. Em álbum do At The Gates aí. Participou já do Inherjar, desculpa a minha pronúncia aí norueguesa. Não é tão boa assim, mas pra pegada mais viking, folk metal. Ficou com o Lord Belial aí, acho que o Musa deve manjar dessas coisas. Com começou black com metal Lord aí, é coisa com, de Musa. Com orientação mais melódica e se bobear o cara já até tocou com Evergrey, uma pegada mais pode progressiva, ver. Assim, noventista. Vamos lá, falar do simbólico agora, melhor fase do Def. Puta que pariu. Meu Deus do céu. Mano, Metal Rules. Sim, pra mim, thank já you. Que o Guilherme acha o Individual Thought Patterns, pra mim o simbólico é a obra-prima do estilo, assim. Technical Death Metal. Puta que pariu, mano. Isso define o que é o estilo. Não discordo. É o creme, né? É o. E é apesar de ser um é disco... É o melhor da banda, né? Sim, é. Pra mim é o melhor. É um disco do Mastodon. E apesar de ser, tipo... Olha, Victor, não discordo. E apesar de ser longo, acho que tem mais de uma hora, ou perto de uma hora, sim, perto de uma pra hora. Mim ele sim, vai que vai. Maravilha. Fácil. Tem até nome de música do Crystal Mount. É uma das melhores aberturas de álbum da história. Não, aí que certeza. A gente acabou de depois ouvir. Depois do agora. Tribe Called Quest. E... É. Não, tá junto com o Tribe Called Quest no álbum The Low End Tier. Né? Mas essa abertura em 6x4, pesadíssimo. Pesado. Afinando em ré, mas não é drop D. Pesadíssimo, pesadíssimo. Não é drop D, é afinar a guitarra em ré, meu irmão. Crystal Mountain termina com um dedilhado. Meu Deus do céu, eu não tenho palavras. A melodia de Crystal Mountain lá antes do refrão é emocionante. Nossa, né? Eu acho que nessa época ele já começa a transcender um pouco, assim. E as letras? Transcendeu o death metal. Virou death. Já era. Certeza. Virou a banda. O death é o death. É, já era, o death sim. Metal ficou pra trás. Absurdo. Iron Maiden é heavy metal? Não, Iron Maiden é Iron Maiden. É, exatamente. E aí tem violão pra caramba, né? Já sim. É outra pegada, assim. Tem violão pra caramba, é verdade. E pra mim é o disco que a grande maioria das bandas de metal passam a carreira inteira tentando gravar, fazer, né? E também esse muda de vez, assim, o timbre de vocal. Já é o timbre... Mais scream do que gutural, é, né? Sim, e um timbre que dá pra você entender mais o que ele fala, né? Você consegue distinguir ali as palavras. Já dá até pra você mostrar pra sua mãe. Não que você consiga entender a letra, porque, novamente, ele usa umas palavras lá que... Pode mostrar pra mãe, mas não quando ela estiver dirigindo, porque senão ela perde o caminho no Waze. Com certeza. E a cara, capa também, Zero puta Tolerance. Merda, mano. A capa sim, eu acho muito foda. Empty Words, é hit atrás de hit. Só pedrada, né, Pedro? Pedrada. E a faixa simbólica, que é uma das melhores letras do Death. Uma faixa que... simbólica, pra sem dúvida. Eu acho interessante também é que nos primeiros discos, assim, você percebe que parecia que ele escrevia a letra em função da melodia que ele... Melodia, entre aspas, né? Que ele criava pro vocal. E nesses parece que ele escreve a letra e encaixa dá na um música, jeito, assim. É, tipo, é, a métrica é. Que se foda, tá ligado? Eu vou enfiar essa letra aqui porque essa letra é foda pra caralho. Isso deu certo de um jeito que é, só sim, ouvindo assim, esse álbum inteiro você percebe. Sim, é. Você tem que ler a letra, ouvir com o encarte. Porque senão, assim, não faz muito sentido às vezes se você pega uma frase solta. Ó, tem uma citação aqui que eu acho Genial. É da Clarice? Não, não. O cara manda o seguinte: in need of a fix called innocence. Ou seja, o cara precisa de uma droga chamada inocência, tá ligado? Precisa. Puta merda. Exato. Fudido, isso é a muito. A dúvida é o preço da pureza. É, totalmente. Já dizia William Shakespeare. Já diria também o Engenheiro da Havaí. Exatamente. E é inútil, por certeza. É. Essa parte fica a cargo do Humberto Guess. Bom, chegamos ao... A saideira ao derradeiro. Aí do... O canto do cisne. A cereja do bolo. The Sound of Perseverance, 1998, amigos. Esse é meu álbum preferido. Comecei a ouvir Def pela primeira faixa desse álbum. O meu amigo Paulinho Milo tava na sala, no primeiro colegial. Ele chegou pra mim com o seu MD, que ele ouvia bastante. MD-45. Eu deixava o cara a usar um MD depois. MD-45. A intro de bateria da primeira faixa desse álbum. Nossa, quando eu ouvi, Deus do céu. O Paulo falou: põe esse fone e ouve essa música. Eu parei e falei: não. E o nome dessa faixa? Scavenger of Human Sorrow. Ah, isso é poesia, isso é um microconto. Ele atingiu. É um tweet poético. Conto cara. Em título. Aqui Nossa. Nesse álbum, o Chuck atingiu o nível máximo de escrita, nível máximo de canto, nível máximo de maestria na guitarra. Então, há controvérsias. Vocês estão falando há quatro álbuns da mesma coisa. Assim. Aqui ele atingiu. Cada um tem uma opinião, né? Você, ele zerou a vida quatro vezes, é isso. Mas sabe que o Sound of Perseverance, ele gera muita controvérsia. Inclusive nessa mesa aqui. Inclusive nessa mesa. A controvérsia é a seguinte: Gene Hoglan ou Richard Christie? Ah, cara. Essa é a controvérsia. O Richard Christie é um dos cara caras mais técnicos. Depois do Gene Hoglan e conseguiu, cara... Ele é tão bom ou melhor, superou, né? Pra mim ele superou. Sim. As linhas de bateria dele Mas são é uma comparação absurdo. Muito difícil. É que nem você querer comparar a Ellen Roche com a Cleo Pires. Pô, Richard Christie aí quebrou o galho do Demons and Wizards e, claro, pela carreira aí que ele fez no Ice the Earth, que quem já viu o programa aí já percebeu que tem gente nessa mesa que é bem fã da banda. Sim. Ele tocou no Horror Show, né, do Ice the Earth. E depois partiu pra carreira de... Comediante. Sério isso? Mais pro fim da fase deles, desse último álbum, né, Sound of Perseverance, ele tinha uma ideia mais de convidar os músicos do que ter uma banda fixa, né? Sim. É uma rotatividade. É um guitarrista por álbum, né? No Death, praticamente. Praticamente. Voltando à polêmica desse álbum, a polêmica paira aqui sobre a mesa, porque um dos hosts aqui do Cashfonia não gosta desse disco. Cara, e declarou publicamente que a banda deveria ter acabado no Symbolic. O cara disse... E se assim tivesse feito, seria mais falado hoje em dia. O cara disse o seguinte, ele disse que não é um disco ruim, mas é um passo desnecessário. Como assim? Um puta disco, cara, meu irmão. Pra mim é o extremo oposto. Acho que se não tivesse saído esse álbum, a humanidade não brilharia como brilhou. Vamos parar com esse processo inquisitório aqui, deixa eu me defender, tá? Não vai se defender e nem por ele. Eu nunca disse que é um álbum ruim, tá? Parem de... É o melhor álbum do mundo! Distorcer minhas palavras aí. E só queria dizer que eu achei ele um pouquinho exagerado, assim. Pouquinho! Cara, o único defeito desse disco assim. É eles terem gravado cover de Painkiller, que foi a única coisa que você elogiou. Não, que é... Legal. É excelente. É que agora devia ser um bônus. Não, não devia estar tá com certeza. Ó, na minha opinião, lógico, desculpa aos fãs de Judas Priest, mas a versão do Death ficou melhor do que a do Judas Priest. Mas a do Angra é melhor. É uma puta versão, tá ligado? Só que só deixa o disco mais longo e não. O quê? Cabe, seis assim, minutinhos a não mais? Não casa, né? Não casa com o resto das músicas, tá ligado? Tipo, o Death nunca gravou um cover na vida. Deixa os caras fazer do Judas, mano. Eles gravaram God of Thunder do Kiss e ficou bem ruim, na minha opinião. Não gostei. Não, mas é isso aí, cara. Decepcionante. Bom, essa o Sound of Perseverance, acho que muito do que gera essa discórdia entre os fãs é o fato de que ele é um disco calcado na composição musical. É pra quem gosta de ouvir música bem feita, aquele negócio de ficar... É a pira intelectual da música. É. Que difere de extremo. Exato, difere de você ouvir a parada pra... A música de efeito, né? Que é você escutar pra ficar... querer bater cabeça ou ficar muito louco, não sei o quê. É, tipo, a música louco. Te animar mesmo, assim, às vezes não é, é, não é o caso. É o Injustice for All aí do Def. É o Injustice for All do Def. Uma música melhor que a outra. Meu, Spirit Crusher. Spirit Crusher. Flash and the Power It Holds. Spirit Crusher foi quando percebi que assim. O vocal gutural Scream não tinha limites. Scream? O cara consegue dar um agudo rasgado, mano. Nossa, isso é verdade. Eu percebi que não tinha limites. Pra mim foi o auge, assim. Porra, todas, Story velho. To Tell, By Flash and the Power It Holds. To Suffer. Flash and the Power It Holds é a música, mais da hora luxúria, do mundo. Cara, isso é absurdo. To Forgive is to Suffer, cara. Olha essa frase aqui. É, pesada, não sei mano. Se eu concordo. Que bagulho tenso, mano. Completamente antibíblico. Né? Anti o Novo Testamento. Desculpa a cristandade. É, pra fechar a carreira um pouquinho meio naquela vibe anticristã, né? Que amiguinhos deles, né? Começaram bem antes. Ele falou, ah, não vou ficar essa panelinha aí. Vamos dar uma Jesus. Cutucada, né? Dá uma cutucada. Jesus, não é bem assim como a banda toca. Def é vida. Qual o disco favorito do Def de vocês, então, pra fechar aí? Symbolic. Victor Leprosy. Meu, eu gosto muito daquela fase do meio, assim, mas... Cara, o debut deles, aquele death metal agressivo, eu acho bacana. Acho bacana. Não diria que é o melhor, mas talvez o que eu mais gosto. É o que você mais gosta. Tatia. Gosto não. Sounds of Perseverance. Sounds of Perseverance. Já falei que é o Individual Thought Patterns. É interessante você ver que cada um escolheu um, né? Tipo, uma carreira Roda. Muito sólida. Sim. Pra agradar e todos os. E nem são raríssimos. Assim, né? Se estivesse falando de Megadeth, de Metallica, todo mundo ia escolher aí. Uma variação de... O legal do Death é que se você pegar do Scream Bloody Gore, se você pegar do Scream Bloody Gore até o Sound of Perseverance, é uma evolução explícita. Assim. Constante. Explícita. Nunca vi uma evolução tão explícita em uma banda como nesses álbuns. É, assim. Não tem um disco assim. E é constante, exatamente é. Nenhum cai, é só um melhor que o outro. Um diferente do outro. Diferente do outro. E ao mesmo tempo. Mais do que uma evolução, é uma metamorfose. Evolução. Lados, assim. Evolução melhor que essa é só da Mard Carp, cara. Bom, a gente comentou aí sobre os lançamentos de estúdio, agora tem dois álbuns ao vivo que acho que vale a pena mencionar. Uhum. É o, aquele Live in LA, né, em 2001, e o Live in Eindhoven, de 98, mas também lançado em 2001. E vocês têm alguma coisa pra falar dos outros trabalhos do Chuck, anteriores, a época do Mantas, tudo, ou aquele mega grupo técnico que ele formou depois, o Control Denied, aí, o Slaughter, Voodoo Cult. O Control Denied é uma coisa que o Chuck sempre quis tocar, assim... mais melódico, mais harmonioso, assim. E ele pode explorar isso bem nesse grupo que ele montou, né? Eu ouvi bastante o álbum do Control Denied, que ele, reza a lenda que ele gravou o disco inteiro já tendo conhecimento da doença dele, sabendo que ia morrer. Não sei se isso é verdade. Tanto que o disco se chama... Fragile Art of Existence. É, que é a frágil arte da existência, né? Algumas pessoas consideram uma continuação do Death. Do trabalho do Death. É, porque evoluiu muito em termos líricos, principalmente. Porra. A formação do Control Denied mesmo conta com o Richard Christie na bateria, o Shannon Hain na guitarra, que também era do Death. Sim. Steve DiGiorgio no baixo. É uma formação bem técnica, assim, né? E o vocalista, que... né? Um vocal power metal. Que o vocalista o chamado tocando guitarra, Tim né? Raymar. E chamaram um vocalista. Sim. É interessante. Não é eu não acho um puta disco, mas assim, é bom. Eu ouvi bastante. É. E tem alguns refrões que ficam na cabeça, principalmente Expect the Unexpected. É, esse som é muito foda. É difícil tirar da cabeça isso, mas é bom. Fica aí a dica. Se não quiser ouvir, pelo menos use-o como um livro. Leia as letras, porque... Vale a pena, vale. Isso serve pros álbuns do Def também. Tá ali no ônibus, tá ali no ponto esperando o busão, pega lá, saca o celular ali. Cara, o Def é uma banda que eu acho que todo mundo devia conhecer. Assim. Mesmo se você ouve e fala, nossa, isso é barulho, você tá falando merda. Até uma discussão que a gente acabou não entrando, mas que eu achei que a gente ia falar, que o Def meio que quebra alguns paradigmas daquelas pessoas que o Marco sempre definiu, que são as pessoas que gostam de tudo menos de... É. Ah, do que você gosta? Conceito inverso. Assim. Ah, eu gosto, eu ouço de tudo. Eu sou eclético. Pô, escute um metal? Não, não. Ai, mas a pessoa geralmente fala, ah, eu sou eclético. Gosto de tudo, sabe? Menos menos barulheira, aquele negócio muito assim. Tem na música. Né? Exato. É barulho. E aí você pega com muita coisa, eu concordo, assim, que a pessoa tem mais é que não gostar mesmo, apesar de eu gostar de muito. Mas no caso do Def, porra, convenhamos que é um nível ali de sofisticação. É bem sofisticado, bem trabalhado. Até onde o metal permite, né, a expansão aí desse termo. Que, porra, quebra paradigmas, né? Quebra preconceitos e realmente, como o Pedro falou, deveria ser ouvido até por quem não é do metal, porque pode ser uma porta de entrada interessante pro metal extremo, né? Sim, uma belíssima porta de entrada. Porra, uma puta de uma porta de entrada. Você pode fazer o caminho inverso, né? É, começar pelo Sound of Perseverance, né? Se é fã de progressivo, ouve o Sound of Perseverance, vai voltando. Vai pegando gosto pela música pesada, até chegar lá nas bagaceiras do... Quando você vê, tá ouvindo Celtic Frost. Aí vai embora. Hammer. Um Venomzinho rapidão ali no começo. Venom safado, né? Bom, o Guilherme falou, né, que essa gravação do Control Denied, acho que o Chuck já sabia da doença. E, Pedro, conta pra gente como é que... Cara, o... Foi o fim trágico, assim, triste do Chuck. Uma época ele sentiu uma dor no pescoço, assim, um pinçamento. Foi no médico ver e descobriu tumor no cérebro, né? Depois disso ele conseguiu o tratamento, conseguiu dar uma curada lá, ficou tranquilo, mas aí acabou recaindo de novo e veio a falecer, infelizmente. Então em 13 de dezembro de 2001, Chuck Schuldiner nos deixa, mas também deixa um legado invejável aí com a banda dele. Cara, interessante que quando ele tava passando por essa fase difícil aí da doença, muitas bandas, muita gente se movimentou pra angariar fundos pra ajudar o tratamento dele, porque mesmo com todo o sucesso da banda e tudo, os processos e... Medicina é caro. Ele viu o Breaking Bad aí, sabe mais nos Estados Unidos. Quanto custa um tratamento. Até mesmo Red Hot, eles faziam eventos assim pra juntar dinheiro pra ajudar ele. Muito legal isso. É, o cara era uma referência, né? Não só no gênero, como na música. Na música, né? Faleceu aos 34 anos. Jovem. O cara carregou uma banda nas costas aí por muitos anos, o que não, convenhamos, não é fácil. Manteve um padrão de excelência, o que, convenhamos, é muito mais difícil. Pra mim, um dos ícones, assim, né? Com certeza. Às vezes fala ícone, né? A rodo, assim, a esmo, sem significar, mas esse cara representou muito pra cena do metal, mas ainda pro metal extremo, né? Sim. Fazendo uma ponte bacana, assim. Entrou pra história aí. Bom, chegou o momento Crop 6, onde a gente faz o top 6 de faixas de álbuns, depende do programa, depende do tema. A gente vai tentar chegar a um consenso entre os 5 membros da bancada e depois cada um falar uma faixa e totalizando nosso top 6. Isso aí. Demorou. Eu acho que todo mundo concordaria aqui com Symbolic. Symbolic. Faixa. Isso aí, pra mim tá certo. Eu não vou me opor, viu? Exatamente. Eu não vou me opor. Você, Pedro? Concordo plenamente. Isso aí. O Victor concorda também, ele tá acenando aqui, ele engasgou. Eu vou escolher Crystal Mountain porque... Boa. Eu acho um som fodido e por razões guitarrísticas aí, pessoais e sentimentais. Boa. Uma ótima escolha. Bom, acho que a minha eu vou de Open Casket do Leprosy. Caralho, que sonzeira da porra. Boa, bandas antigas aí. Eu vou de Lack of Comprehension. Boa. Boa faixa. Pra mim é Flesh and the Power It Holds. Boa. Boa também. Difícil achar uma ruim, né? Difícil. Bom, eu fico com Individual Thought Patterns do álbum de mesmo nome aí. Por letra, música, tudo. Isso aí. Vamos resumir, então. Bom, o nosso Crop 6, nosso top 6 aqui de faixas, ficou assim. O consenso ficou Symbolic, do álbum também chamado Symbolic, de 1995. Escolhemos também Open Casket, aí honrando a carreira das antigas lá no Leprosy, de 1988. Teve Lack of Comprehension, do Human, de 1991. Crystal Mountain, Symbolic, 1995. Flesh and the Power It Holds, do The Sounds of Perseverance, 1998. Individual Thought Patterns, do álbum homônimo, de 1993. É isso? Isso aí. Fechou. Bom, é isso. Encerramos hoje nosso quinto programa. Falamos sobre o Death, a carreira da banda e do gênio que foi o Chuck Schuldiner. Queria agradecer meus companheiros de bancada aqui. Tchau, meu lindo convidado Pedro, por essa ilustre presença. Foi um prazer ter você aqui, espero revê-lo em breve. Prazer foi todo meu, muito obrigado pelo convite e parabéns pelo projeto de vocês, que é maravilhoso. Pô, obrigado, cara. Guilherme, tchau, tchau, cara. Falou, HTZ, é nóis. Muito obrigado, um prazer gravar presencial aqui com vocês. Marco, obrigado por aguentar a gente mais uma vez. Que isso, cara, sempre um prazer. Boa noite aí. Victor. Ou boa tarde, ou bom dia, ou tchau, tchau só. Victor, até logo, meu cara. Adiós. É isso aí, eu sou o Heitor HTZ, você ouviu mais um Cashfonia aí. Relembrando, participe, interaja com a gente, curte a página lá do Crop Six no Facebook, manda e-mail pra gente. Qual é o contato, Vitor? Cashfonia@cropsix.com. Eita, É isso aí, minha gente. Tchau, tchau. Explode um comentário lá, explode um e-mail, explode um like, explode uma pipoca e vamos que vamos. Ouça Death.